Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. O mundo em que vivemos se encontra em perdição. Eu sou mais um profeta anunciando a salvação. O sistema é corrupto, o sistema é mercenário. Quem tá no poder acha que o meu povo é otário. Tem muito estelionatário engravatado em Brasília. Gente que rouba o dinheiro da família Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Isso não é política, isso é um bando de ladrões. Eles roubam milhões sem se importar. Mas o rei dos reis tá vendo tudo e vai julgar. Ah, ah, Jesus é o juiz. Justiça divina não tarda e não falha. Ela acontece no momento certo, pois aquilo que se planta aqui se colherá. Aceite a Jesus para você se salvar, pois aquele que crê nele nunca, nunca morrerá. Eu disse nunca morrerá, nunca morrerá. Aquele que crê nele nunca, nunca morrerá. Eu disse nunca morrerá, ei, nunca morrerá. Aquele que crê nele nunca morrerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Eu cheguei, meu irmão, pra representar Jesus o Nazareno, que morreu pra nos salvar. Enquanto muitos por aí estão se calando, o evangelho de Jesus prossigo anunciando. Eu vou falar, vou rimar, eu não vou me calar. Jesus Cristo quer te libertar do vício, do tráfico, da prostituição. Quer mudar a sua vida e transformar seu coração. Ele veio ao mundo com a missão de libertar aquele que se encontra na prisão de Satanás. Não troque Jesus por Barrabás, aliás, busque a Deus cada vez mais. Eu mando a real pra quem quiser me ouvir. Prazer, meu nome é Thiago MC. Um mano convertido, um ex-viciado. Graças a Deus estou aqui recuperado, cantando o meu rap, rap de verdade. Rap é profecia, rap é realidade. Então se liga, saia dessa vida. Acende a Jesus e se equipe com a Bíblia. Então se liga, saia dessa vida. Acende a Jesus e não se torne um suicida. Então se liga, saia dessa vida. Acende a Jesus e se equipe com a vida. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. O diabo fez em ti lavagem cerebral, programou a sua mente para fazer o mal. Ele tem te controlado como um robô. O seu caráter, eu tô ligado que ele manipulou. Então se liga, meu irmão, eu sei que é embaçado. Na vida do crime você é escravizado. Dinheiro vem e vai, você perde a sua alma. É só estresse e correria, já não existe calma. Nesse caso só tem uma solução: reconhecer que Jesus Cristo é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse labirinto ele é a saída. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Foi cuspido e torturado, pode acreditar. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele nos ama de verdade, pode crer. A vida eterna é para quem quer. Acredite em Deus, então tenha fé. A vida eterna é para quem quer. Acredite em Deus, tenha fé. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Passarão os céus, a terra e o mar, mas aquele que crê em Cristo permanecerá. Ei, permanecerá, ei, permanecerá. Aquele que crê em Cristo permanecerá. Ei, permanecerá, ei, permanecerá. Aquele que crê em Cristo permanecerá.